Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Nostalgia, Som e Magia. Sejam muito bem-vindos neste dia 18 de dezembro do ano de 2010. Já faltam poucos dias para o Natal, mas estamos aqui neste nosso programa para lhe trazer grandes recordações, grandes músicas. E se na semana passada teve um programa mais in love, mais virado para o amor, para o romantismo, esta semana tem um programa que com certeza lhe vai fazer recordar aqueles tempos de dança. Vai dançar imenso connosco. Tenho a certeza que vai gostar. Vamos dar início à nossa seleção musical com três grandes músicas bem mexidas. Zapp and Rogers é logo o primeiro e traz-nos uma grande música. Falo de Doa Diti, uma grande música. Logo depois ficamos com Yvonne Elliman, que nos traz a música If I Can't Have You. Para o número 3 ficamos com Rocksteady, música de Whispers. São estas as três músicas que abrem assim o nosso programa de hoje. Estas três grandes músicas que sei que lhe vão pôr a dançar aí ao pé do seu computador. Não digo rádio porque nós estamos no seu computador e já sabe, ao sábado à noite pode aceder ao canal 2 da Rádio Antena Web e ouvir sempre o seu Nostalgia, Som e Magia. Estas duas horas, estes 120 minutos repletos de grandes recordações. Vamos então música daqui a alguns instantes. Estou de volta. Don't Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. To the limit, and then you change your mind. passado, não posso acreditar nisso. Sabe porquê? Porque ainda tem mais músicas para ouvir e para fazer com que você, que está desse lado de dança, tenha vontade de dar aquele pezinho de dança a recordar aqueles tempos que dançava imenso. Vamos então agora ficar com Weather Girls, que nos trazem a música It's Raining Men, música que foi relançada por Jerry Well, a picante das Spice Girls, que após alguns anos com esta girls band, que fez grande sucesso a nível mundial, relançou este tema sozinha num álbum lançado por si. It's Raining Men, mas aqui pelas Weather Girls. Para o número, aliás, para a canção seguinte, ficamos com More Than a Woman, música de Tavares. E logo depois ficamos com Instant Replay de Don Hartman. São estas as músicas que ficam para dançar e aproveitar para sonhar e descontrair. Tenha uma boa noite com o canal 2. Por aí e vá aproveitando este tempo porque passa num instante. E quando se der por isso, já... quando você gostar desse lado, der por isso, já o tempo passou e depois nada feito. Já foram aquelas grandes músicas, já passaram e depois, como é que é? Não há maneira de voltar atrás. Mas vamos... aliás, até há, porque... nós aqui na Antena Web damos-lhe sempre a oportunidade de ouvir o seu programa as vezes que quiseres. Dá sempre para recordar, sempre para guardar, dá sempre para ouvir e sempre para aproveitar as vezes que quiseres. Mas vamos deixar de conversas e vamos então a mais recordações. Vamos ficar com Everybody Dance, música de Chic, para o número 8, ou para a música logo a seguir. Ficamos com Bougie Underland, Art, Wind and Fire. É uma grande música. E para terminar esta seleção de três músicas, ficamos com George Clinton, que nos traz a música Atomic Dog. São estas as três músicas bem atómicas para dançar e para nós recordarmos aqui no seu Nostalgia Sem Magia. Canal 2. Antena Web. dog that tells its tail will be busy. He's a clapping dog, rhythmic dog, harmonic dog, house dog, stick dog, dogs of the world unite, dancing dogs. Funky dogs, nasty dogs. Wow, wow, wow, yippee-yo. dog, a tiny dog, blue drum dog, Metro Media dog. Chegámos ao fim da nossa primeira hora. Foi um tempo, aliás, foi o tempo que passou num instante. Foi inesperado este tempo a correr. Mas vamos terminar com três grandes músicas. E a primeira das três chama-se Cuba, música de Gibson Brothers. Para a segunda música desta última seleção de três músicas da primeira parte, ficamos com Summer Nights, música de Grease Soundtrack. E para o número 3, que finaliza então a nossa primeira hora, ficamos com Fame, música de Iran Cara. São estas as três músicas que eu tenho para ti, para lhe fazer companhia, para você dançar até mesmo ao fim da nossa primeira hora, sem perder nada, porque tem direito a isso. E nós, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, queremos lhe dar essa oportunidade. Eu sou a Joana Santos e logo após o intervalo, eu estou de volta com mais música para dançar, para recordar e para sorrir. Fico por aí e até já! Canal 2. Tell me what you see.

Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda hora do programa Nostalgia, Som e Magia. Abrimos esta nossa segunda hora com Grace Jones com a música I Need Man. Esta é a grande abertura desta nossa segunda hora. Espero que tenha gostado e já sabe, o espaço é seu. Deixe-se ficar para sonhar connosco e recordar aqueles tempos que, infelizmente, já não voltam mais. Aqueles tempos que, pronto, em que era mais jovem, em que vivia a vida de outra forma. Bem, vamos prosseguir com mais música. Vamos até à Disco Night, música de JK. Logo depois, Gloria Gaynor traz-nos a música We'll Be There. E para terminar, ficamos com Word Up, música de Cameo. Estas são as três músicas que eu tenho para lhe oferecer para que possa continuar a dançar, para que possa continuar a aproveitar esta noite. Já sabe, fique por aí, a segunda hora ainda tem muito mais para lhe dar. Let the spirit Canal 2. Nos próximos minutos ficamos com Young Heart Run Free, música de Candy Station. Logo depois, Carl Douglas traz-nos Kung Fu Fighting, esta música sem dúvida que traz grande energia. E terminamos com uma grande música, tem dúvidas? Então ficamos com Not To Be Real, música de Cheryl Wine. São estas as músicas que se seguem nesta sua noite, neste seu programa. What's the sense in sharing this one? and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts run free. They'll never be hung up like my man and me. My man. Everybody was gone. Everybody. Essa é a rádio que só toca sucesso. I think I love you. ficar para os próximos minutos com Have Sent You, música de Bonnie Pointer. E logo depois, Art of Glass, música dos Blondie. São as músicas que eu tenho para lhe trazer. Logo depois, eu quando voltar, tenho uma má novidade. Pois é, vou voltar para as despedidas. Mas até lá, deixe-se continuar a sonhar e aproveitar com estes grandes sucessos, porque vamos buscá-los ao fundo do baú das recordações para lhe trazer, porque sabemos que para si nada há mais agradável do que voltar àqueles tempos que o fizeram sorrir, com certeza. Vamos então à música e continuemos então a dançar e a recordar. Stay. Chegamos ao fim do nosso programa Nostalgia Sonho e Magia. Vamos embora por hoje, mas para a semana estamos de volta às 22 horas para lhe trazer grandes músicas. Aquelas músicas que são com certeza as melhores. E sabe porquê que eu digo que são as melhores? Porque fazem parte da sua vida, das suas recordações. Vamos terminar com Staying Alive, música dos Bee Gees. Logo depois, Diana Ross traz-nos Upside Down. Ficamos logo de seguida com uma quarta música, Ring My Bell, música de Anita Ward. E terminamos com Dancing Queen, música dos ABBA. São as quatro músicas que ficam para pôr o ponto final na nossa emissão de hoje. Espero que goste de todas elas e já sabe, para a semana estamos de volta com o nosso baú das recordações aberto para, sem dúvida, fazê-lo ouvir aquelas músicas que eu sei que lhe trazem aquela saudade. Portanto, esperamos por si na próxima semana às 22 horas para mais um Nostalgia Sem Magia. Da minha parte é tudo por hoje, mas para a semana estou aqui consigo. Fique bem, tenha uma ótima noite e até ao próximo sábado. Time. Radioantenaweb.info, o site da nossa estação. I guess you did. anybody.